03, autorizado cruzamento na 028, após prossegue Delta Alpha, Juliette, ingresso no pátio 1 no Índia, pontuado no 0, chame torre 11895, ajuste no 014. Zero, decola pista no zero, curva à direita, saída árvore elefa, viel peso 21. Controle Salvador opera 120, décima 8, transponder 5563. Gol 1099, atualizado com 360, peso 21, decola da 10, primeira direita na árvore, seleção elefa, transponder 5563 e 1208, controle. 1099, procedimento correto, chão pronto, pushback, treinamento. Confirme 271. Ok, estamos no pátio 3 para o pushback e acionamento. Ok, 271, estou autorizado para o pushback e acionamento, cumpri a resistência inferior. Confirmando o fundo 25, já foi pago uma cópia, copia novamente. Autorizado Serra Bravo, Golfe Romeo, rota direta, nível 360. Decolagem da 10, curva à direita, da saída da EL após DCC. Transponder 2640, controle 120, décima 8. Todos 25, o protegimento está correto, é um pronto saco. Olimpo 03 está autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 9 nós. Uno 70 graus, 10 nós. Azul 2781 no livre táxi até o ponto de espera da 10, Pátio 3, Pátio Uni Índia, no ponto de espera Torre, 18 desse ano 5, ajuste no 0 no 4. Ok, Torre 18, 95, 14. Após a passagem do azul, retaguarda está autorizado, seu front-taxi. O 25 está autorizado, táxi até o céu, reporte para cruzamento no 028. Limpo 03, copiar. Decolado aos 57, controle 1208. Copiado, passando o sinal, sinal de controle. Olympus 03, controle 1208. Azul 2781 ali mantém 10. Autorizado o cruzamento da 10, Delta, reporta na Oxford da Juliette. 20, quando eu mantenho antes da Angelete, né? Falador, gol no 866, ILS. Gol no 866, estado ajuste 10 no quadro, reporte externo, baixado travado. Voltaremos, 866. Controle 120, decimal 8. 208, azul, 2781. 18, decimal 9, sim. Ajuste no 0, no 4, no voo. Cola 25, segue o Airbus, via parte 1, India, ponto de espera, lá torre 1895, ajuste no 0, no 4, no voo. O 97 poderia confirmar o motivo? Problema 7, 23197, aguardo coordenação com o zero. Salvador, voo 97-05, autorização Galeão. 97-05, mantém escuta, aguardando. Mantém. Logo 1099, está no portão 9, pronto para posicionamento. Vento no 66? 180 graus, 129. Obrigado. Autorizado retorno para a posição 03. Autorizado, tá? Chama na hotel. Três, confirma pra ver? Gol Retorno 866, solo 04, direita, solo 1211. Resposta à retaguarda do Airbus, sem interferir? Autorizado, sem interferir, Condor 23. Primo 25. Gente, Condor 23, chama no hotel. Solo, povo, boa noite, minha meia. Boa noite, segue V Alfa, reportante do Gillette. Solo Gol 1099, está pronto para ataque com 1612, 0 a bordo, 3 horas e 20, alterna, Brasília. Mono 099, autorizado táxi, reporta através do portão 612, ajuste ano 04. É, se apontar através do 612, Gol 099. O 23 autorizado cruzamento da pista, reporta na Delta. E 5, chame Torre 1-1895, por favor. Torre, muito boa noite, eu conduzo 25, só espero no lugar. Condor 25 ali, mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, condor 25. E via Alfa, mantém a Juliette. Através do 6201. Boa noite, 66, de passagem ao Boeing da companhia, o mesmo irá taxiar até o ponto de espera. Após ingresso Juliette, portão 4. Mono 099, segue táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, lá, torre 1895, ajuste no 04, bom voo. É, a gente está no ponto 090, Índia, vou no 099, lá vai chamar. O 5 está autorizado a decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 99. Autorizado, personagem, Mono 705, pronto, cobre. Pronto, cobre, 7 da 705, autorizado, Galeão. Via P-November 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda após Irume. Aciona 5566. Controle 120, décima 8. Descola na 0, ajuste no 04, vamos lá. Em Salvador, Gol no 099, novamente. Gol no 099, ele mantém pistão no 0. Autorizado alinhar e manter 1-0, Gol 1-099. Condor 25, decolador 08, controle 120, decimal 8. 208, condor 25. Y, zero, vento 1, 70 graus, 9 nós. Decola, já perdeu o gol no zero, é, captura no zero, gol no zero, não dá. Condor 23, após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantenho no zero. Ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Oi, professor, deixa eu. Condor 23, autorizado de decolar, pistão no 0, vento 1, 70 graus, 9 nós. 70 graus, 9 nós. Três decoladas 15, controle 120, decimal 8. 208, conta. O 1968, autorizado pouso, pistão 0, vento 170 graus, 8 nós. Valeu, pouso, pistão 0, gol 1968, fechou. Salvador, voo 1705 com 137 a bordo, acima Campinas, 3 horas e 40, autonomia para o táxi. Voo 1705, autorizado táxi, via Índia, então ponto de espera, torre 1823195, ajuste no 04, no voo. Autorizado via Índia, ponto de espera 3895, voo 1705, boa. Voo 1705, próximo ponte estará no 0 próximo. Voo 1705, ali mantém que estou no 0. Ali mantém, 705. Voo 1168, solo 1 no meia, direita, solo 121, décima 1. 211, obrigado, pesado. 1197, por gentileza, teria algum estimado se ainda irá decolar? Alô, nono meia, levou? Bom, nono meia, 8, boa noite. Segue via Alfa, Juliette, portão 7, parte principal. Alfa, Juliette, 7, parte principal, vou nono meia, 8. Só me informar aí, tem um pequeno passo na pista aí, morto ali, na, bem na centerline, pouco antes da... dessa parte aí. Gente, o nono meia, 8. O 1705 vai manter a posição, a aeronave da companhia que pousou reportou um pássaro na pista e a gente vai verificar a pista. Sim. 1705, obrigado pela espera, está autorizado decolar, pistão 10, vento 1970 graus, 8 nós. Livre decolagem, Bona 1705, decolador 25, controle 120, decimal 8. 308, uma boa semana, 705. 0042. Gol 2043. Confirma. Gol 2043, autorização Guarulhos, formação Bravo, Renato Fremes. Afirmo, 2043, boa noite, pronto, cópia. Boa, boa noite, vamos lá. 2043, autorizado Guarulhos, Ventos Zulu 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5002, controle 120, decimal 8. Achou. Gol 2043, aprovado, aeroporto de Guarulhos, nível 360, Apes Zulu 10, a saída da Eule da Fátima, o transformador 5002 e 120 decimal 8, confirmando Apes Zulu 10 até Taubaté, gol 2043. 2043, planejamento correto no 7, pronto. Obrigado. Salvador, boa noite, são 3858, estabilizando ILS e pista 10. Está 3858, avistado, ajuste 10 no 5, repassa baixado, travado. Vai reportar, 3858.